que gosta de rimar. Tô ligado que são várias, mas vai com vocês uma versão. Vem que vem com a irmã, meu comparsa. Faço, faço, passo a passo, na selva eu caço. Letra que não serve em papel amasso, pra todos são traço. Respostas básicas para perguntas trágicas, estou revoltado. Nem quero padrinho, pois não sou batizado. Te dou o golpe do tarado, dando para estou mal acostumado. Não entendo, realmente eu não entendo, nem estou compreendendo. Todos se corrompendo, pra esse novo milênio estou sem oxigênio. Indomado sou Artemio, sujeito a ser morto como um rato. Animal bicho homem, eu mato, espirrando pra caralho. Estou gripado, estou contaminado, estou infectado, estou tranquilo. O que é aquilo, como é um vírus? Fui mordido na perna por uma sereia. Estou fraco, o que falta me faz? Um mingau de aveia. Natal é ceia, plantou colheia. Na aranha eu sou ateu. Vou fazer minha parte, antes que minha parte seja inteira. Mostrando inteligência pra quem tá na bobeira. Dando um talho nas cordas vocais de quem são de besteira. Eu sou, estou, um estilo novo só pra quem é da antiga. Quem é da era da pedra lascada ou da pedra polida. Pra resolver quem está com problema de ruim. O começo é assim, só não dá, o começo é mirim. Tá embaçado pra almoçar, quem janta? A velha é rica, o bairro lixo. A TV está em cima, então clica. Clica, tudo transformado. A política anda certo, os mais certos são os fardados. Tudo errado, é complicado, isso realmente acontecer. É como que o mundo faz impossível, pedir cego me espia. Vinde a gula, sou mais um remédio que serve como cura. E a jornada é mais longa que a das estrelas. O SD, a versão é brasileira, de style. Mais de São Paulo, mais um artefato medieval. Inovando a minha cultura escolhida como principal. Só rima bem planejada enquanto você está na melhor parte do seu sono. Tropas de improviso são dono, cantando em cima das batidas que tem ataques como da onda. Fique de frente pra vida, enxerga ao seu redor. Sendo bom ruim, eu vou fazer a minha parte melhor. Você cobre com sua velocidade, qual que vem ouvido de Max a Defex. Quebrando a barreira, botando pânico e tirado ao sol. Mad Max, mostra pra mim sua cúpula do trovão. O Ed saiu dela sem sofrer um arro. O meu caminho eu trilho, sem puxar o gatilho. Não sou o único filho, e o café da manhã é sem sucrilho. Atire o nome do açougueiro, pendura mais essa guitarra. Tá fazendo dinheiro, tô devendo a grana da semana inteira. Tô comendo carne de segunda, na quinta-feira. Enrola a feira e rola o peão mais uma vez. No próximo mês eu levo vantagem. Vou pegar uma Mercedes a troco do meu Voyage. Não, tudo miragem, no deserto estou esperto, muito mais perto. No próximo planeta a ser descoberto, estou certo. Que errado sempre atrapalha, sem deixar falha. Também não somos fãs de canalha. O barco encalha na beira da praia. Pescadores indignados, na rede tem peixe, objeto não identificados. É claro que está tudo escuro e a gente em cima do mundo. Eu juro que através de um furo estamos vendo quase tudo. Peraí que agora vai complicar. Se complicou, então agora eu volto a rimar. Falando sem parar daquele dia que eu te peguei no Praga. Assistindo o programa Ana Maria Braga. É praia é moda. Sua TV te direciona a moda. Enquanto a do cachorro, o frango roda. Domingo legal é aquele que eu vou bater um put na regional. Coloco o sal na porção de mortadela. Estou com sede. Abro ela, desço a goela. Daniela, tem alguma coisa dentro da panela. Bate o sono, bate a fome, bate mãe. Eu super-homem. É tudo filme, você me entende, eu compreendo. Não existe duende. O começo é bonitinho e depois o fim. O fim é the end.